descalço na beira do mato eu me encontrei, tentando enxergar no escuro, mas não me encontrei. Oh, Taturana, oh, Taturana. No escuro, no mato frio, dentro do peito eu, e as coisas que às vezes eu demoro tanto a ver, mas tudo vai se alterando, metamorfoseando. Amor.